Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Olá, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é resíduos sólidos. Trata-se de partes resultantes da produção, utilização ou transformação dos bens de consumo, podendo ser atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. A discussão sobre este tema se estende há muitos anos, tanto na esfera nacional quanto internacional. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, após anos de discussões no Congresso Nacional, marcou o início de uma forte articulação envolvendo os três entes federados: União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a sociedade em geral, na busca de soluções para os problemas na sua gestão. Se manejados adequadamente, os resíduos sólidos adquirem valor comercial e podem ser utilizados em forma de novas matérias-primas ou novos insumos, proporcionando a abertura de novos mercados de trabalho e diminuindo os impactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos no meio ambiente, como, por exemplo, os lixões a céu aberto. Sou Jorge Pegoraro e convido você para estar junto conosco no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente,